da Rádio Boa Nova, nasceu neste prédio aqui à frente, nasceu aqui há 32 anos, lembro-me perfeitamente do sítio lá em cima, ao lado do elevador, e aquele que também ajudou a que a rádio crescesse, António Fonseca, mais conhecido pelo Neca Areias, era uma dor de cabeça que ele tinha com o sobe e desce dos elevadores com as pessoas que iam à rádio. E, portanto, aqui o simbolismo, nós fazemos esta emissão aqui no centro da cidade. Centro da cidade, e este local é o centro de entrada ou de passagem obrigatória na cidade, é quem vem à cidade, é aqui este lajeado que, de facto, recebe todos os visitantes deste concelho e desta freguesia aqui da cidade e portanto, nós quisemos fazer esse programa aqui em direto. Muita gente, aliás, como temos vindo a dizer desde manhã, muita gente nos tem telefonado, muita gente tem mandado mensagens, enviado mensagens, muita gente tem feito, enfim, um contacto e dado um abraço pelos 32 anos de existência. Esta rádio não funcionava se não fosse, ou se não fossem os ouvintes, naturalmente são eles que são a peça importante e principal nesta emissão, mas também todos os anunciantes, todos os patrocinadores, todas as empresas, as instituições que, de uma ou de outra maneira, acabam por, de facto, colaborar e acabam por, então, serem parceiros desta estação.